sait peut-être, maintenant, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on a avec le temps, oh, n'aime plus. Avec le temps, oh, n'aime plus. Bien, puede escuchar a Pat Metheny y Abel Lincoln en esta interpretación de Avec Le Temps con el tiempo. Vamos a escuchar a continuación a Walter Wanderley, este brasileño Walter Wanderley, queremos decir, con ¿Qué sabe usted de mí? ¿Qué sabe usted de mí? ¿Qué sabe usted de mí? Dice Walter Wanderley aquí en Confidencias en la Madrugada. Seguimos ahora con el pianista John Lewis y este Delaunay's Dilemma, el dilema de Delaunay. Thank you. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Y tras John Lewis viene ahora Joe Pass, este 500 Miles High, 500 millas de distancia. Vamos a disfrutar de este excelente guitarrista clásico. Thank you. Y ahora, después de Jorge, de Joe Pass, queremos decir, viene Jorge Ben con este Rosa Maíz que nada, un poquito de onda brasileña, que comenzamos con Jorge Ben aquí en Confidencias en la Madrugada. Después de Jorge Ben, viene Caetano Veloso y este Keisha. Vamos a disfrutar este tema del año 82. Amor así delicado, você pega e despreza. Não o devia ter despertado. Ajoelha e não reza. Dessa coisa que mete medo pela sua grandeza. Não sou o único culpado. Isso eu tenho a certeza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diz. Senhora, serpente, princesa, amor assim violento, quando torna-se mágoa, é o avesso de sentimento, oceano sem água, ondas, desejos de vingança. Nessa desnatureza batem forte sem esperança contra a tua dureza, princesa, surpresa, você me arrasou.

tititi a mais e de bumbum pra trás. Respiração. Tem que esticar, tem que encaixar. Um, dois e três, é sem parar. Tem que correr, tem que suar. Musculação, ar no pulmão. Tem que esticar, tem que dobrar. Um, dois e três, mais uma vez. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Después de escuchar a Marcos Valle y todos estos artistas brasileños, viene a continuación Frankenbale con este Crazing Attitude, un poquito de onda de smooth jazz para disfrutar de la noche. Thank you. Seguimos con el mood jazz después de escuchar a Frank Gambale y Alvin E. Will Downing y este Cool Water, agua fresca. Y ahora bajamos el tempo, viene Barbara Streisand con su nuevo disco de duetos, que es una recopilación. Por ejemplo, What Kind of Fool con John Legend. Thank you. was a time when we were down and out. There was a place when we were starting over. We let the bow break, we let the heartache in. Who's sorry now? There was a world when we were standing still, and for a moment we were separated. And then you found him, you let that stranger in. Who's sorry now? Who's sorry now? What kind of fool, what kind of fool tears it apart, tears it apart, leaving me pain and sorrow? Losing you now, wondering why, where will I be tomorrow? Time when we were down and out. There was a place when we were starting over. We let the bow break, we let the heartache in. Who's sorry now? Who's sorry? Who's sorry now? What kind? Tears it apart, tears it apart, leaving me pain and sorrow. Losing you now, wondering why, where will I be tomorrow? Was there a moment when I cut you down, played around? What have I done? What Kind of Fool con John Legend en el acompañamiento de Barbra Streisand, Irvine Kerry Mulligan Quartet y este The Lady is a Tramp. Ladies and Trump, Gary Mulligan Quartet, y ahora finalizamos con Kyle Eastwood, el hijo de Clint Eastwood, con Michael Stevens y un poco de música clásica llamada Dinner Party, la fiesta en la cena. La cena, la fiesta en el comedor, Dinner Party, Kyle Eastwood con Mike Stevens, y con este tema finalizamos nuestra sesión de confidencias en la madrugada de esta semana y volveremos la semana que viene. Y la buena música no finaliza, no termina en rfc.es las 24 horas del día.